rapaz, eu não posso fazer nada na minha vida. Eu não posso mais comer uma água com meus amigos, que essa mulher me liga. Eu não posso mais jogar uma bola com os amigos, que essa mulher me liga. Não posso andar de bicicleta, não posso fazer nada. Thank you.